Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 15 minutos nesta sexta-feira, dia 23 de maio de 2014. Hoje é dia de Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E o convidado na edição desta sexta-feira é o novo secretário municipal de obras aqui na cidade de Foz do Iguaçu, secretário Cristiano Fury de França. Bom dia. Bom dia, amigos da CBN. Bom dia, ouvintes. Eu passo a palavra aqui ao Lucas. Perguntas, Lucas? Sem dúvida. Vou aqui dizer, eu estive conversando um pouquinho com o Cristiano aqui, vamos traçar brevemente o perfil do Cristiano. Cristiano é filho de Foz do Iguaçu, é solteiro, mora com a mãe. Ele vem da Sanepar, ele é concursado da Sanepar, a nível é técnico da Sanepar, está lá há 8 anos. Ele tem 30 anos, repito, é bem jovem, e foi convidado por Reni para assumir essa importante Secretaria de Obras no município. Ele, detalhe, é técnico, não é filiado a nenhum partido político. A formação acadêmica do Cristiano, ele é engenheiro ambiental, graduou-se aqui pela UDOEC e agora está fazendo um curso também de engenharia civil, que é mais 2 anos, 2 anos e meio. Portanto, esta é o perfil do nosso secretário de obras, do qual eu vou fazer a primeira pergunta. Secretário, quando o Reni convidou, o senhor já está com o Reni desde o início. O senhor era diretor da secretaria e o Volpe era secretário. Aliás, o senhor era subsecretário. Aí trocou. O Volpe saiu agora vai ocupar uma diretoria e o senhor foi guindado à condição de secretário municipal de obras. Quero cumprimentá-lo, que o senhor é bem jovem, não é político e chegou lá. O que é que o Reni recomendou para o senhor quando o chamou para assumir a pasta? O Reni até foi uma surpresa. A gente tinha especulações de algum cargo, mas nada assim tão grande. E eu até parabenizar o prefeito, que nos encorajou a assumir. E nós entramos, encontramos a secretaria ali, com duas secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e todas as diretorias. A gente assumiu sozinho. A gente teve auxílio dos funcionários, dos colaboradores da secretaria, que nos ajudaram a desenvolver o serviço. E com isso a gente foi mostrando o trabalho. O Reni simplesmente pediu para mim entrar e trabalhar. E foi isso que a gente mostrou para ele. Então vamos passar aqui para a população, porque a população, muitas vezes, até por mudanças, né, em nomenclaturas, a cada administração se faz algumas alterações no organograma. Vamos explicar claramente à população qual é o trabalho principal hoje, qual é a área, o campo de atuação da Secretaria Municipal de Obras. Bom, a Secretaria Municipal de Obras hoje ela atua em 5 diretorias. Nós temos hoje a Diretoria de Serviços Urbanos, que é a limpeza pública, que é toda a coleta de lixo, roçada, poda, capina. Nós temos a Diretoria de Pavimentação, que faz toda a fiscalização de todas essas obras que estão em andamento aí, a parte de recap, tanto asfalto como poliédrico. Nós temos a Diretoria de Obras, que é responsável pela fiscalização de todas as obras contratadas pelo município. Então, a gente fiscaliza obras da Secretaria da Educação, da Saúde e todas as outras. Também existe a Diretoria de Serviços de Manutenção, que é todo o pátio de máquina, lá antigo DRM, e também a Diretoria de Iluminação Pública. Ô, secretário, sempre que ocorre no município essas chuvas, nós temos agora enfrentando chuvas torrenciais, chuvas pesadas, às vezes chove horas seguidas aqui, e sempre que isso ocorre, São Pedro manda água, a gente observa que determinados locais da cidade passa um sufoco danado, que alaga tudo, são residências que ficam alagadas. E o que se deve a esse fenômeno? Por que ocorre isso? Na verdade, se a gente pegar a cidade de Foz do Iguaçu, ela sempre teve esses problemas. Pelo que eu vejo, a gente não tem hoje um banco de dados de projetos na parte de drenagem, então não foi uma cidade pensada em infraestrutura com drenagem urbana, em microdrenagem e macrodrenagem. Então, hoje, a gente encontra-se sem projetos, sem bancos de dados, obras que foram feitas muito tempo atrás, isso a gente está falando aí de 15, 20 anos atrás. Então, hoje a cidade precisa o quê? Precisa ser pensada novamente nessa questão de drenagem urbana. Isso a gente já está trabalhando junto aos funcionários para a gente adquirir o conhecimento empírico que eles têm, porque é isso que a gente tem hoje, e trabalhar em cima de projeto, projetar essas áreas, fazer um levantamento de cada uma, detalhado, com estudo, e não simplesmente emergencial, como está sendo feito hoje. Pergunta que interessa agora diretamente a população da região leste do município, região ali do Campos do Iguaçu. Como é que estão os trabalhos até na ponte ali da rua Tibagi sobre o rio Boici? Uma ponte que acabou sendo danificada, né, com uma das enxurradas do rio Boici, está sendo completamente reconstruída. Como é que está este trabalho ali na rua Tibagi e também os demais trabalhos nas pontes que passaram por intervenção ao longo do rio Boici? Isso, até ontem mesmo estava conversando com o fiscal para cobrar mais agilidade, mas ele me passou que está dentro do cronograma. A gente tem um cronograma de execução de 8 meses, a obra está indo para o 3º mês, a gente sabe do anseio da população, por já estar tá ali, o trânsito está parado, então, mas eu quero dizer que a obra está em andamento, ela está dentro do cronograma e ela vai ser concluída dentro do prazo. Secretário, e aquela obra pesada ali, a chamada... aquela obra que liga ali a Avenida Paraná com a Vila A, que é uma obra do Estado. Esse dia passei por lá e vi que parece que ela está caminhando para o seu final. Ela de fato está terminando, está dentro do previsto, aquele chamado viaduto, né? Uns chamam de viaduto, outros chamam de um túnel subterrâneo, enfim, aquele da BR. Em que pé que está aquilo lá? Na verdade, sim, eu não tive muito acompanhamento daquela obra, a gente viu falar... Mas conversando até esses dias ali com o pessoal que está trabalhando, segundo a informação da empresa, está tudo dentro do cronograma, entendeu? Mas quem é o responsável pela fiscalização daquela obra é o DR. Inclusive, eu complemento aqui para a população que nós conversamos dias atrás com o engenheiro Milton Podolak, que é do DR, uma entrevista que está disponível ali no nosso site cbnfoz.com.br, e a boa notícia é de que realmente o cronograma está andando. A má notícia é que, se chover muito até o final de julho, 31 de julho, talvez a obra atrase mais alguns dias. De qualquer forma, secretário, vou fazer uma pergunta aqui relacionada até a essa região da cidade. Nós estamos acompanhando que a prefeitura pretende transformar aquela área ali entre a Paraná, José Maria de Brito, a BR-277, no futuro centro cívico de Foz do Iguaçu. É um trabalho que vai exigir aí, enfim, recursos financeiros, muito planejamento. A Secretaria Municipal de Obras está acompanhando também essa questão do futuro centro cívico de Foz? A Secretaria de Obras, na verdade, ela vem como uma secretaria que ela executa e fiscaliza. Mas o secretário, o Volpe, antigo secretário de Obras, ele já estava... trabalhando em cima disso. No entanto, agora ele é diretor de projetos e acredito que ele continuará trabalhando no projeto do Centro Cívico. Secretário, a sua pasta foi contemplada com, parece que, isso, 140 milhões de reais no orçamento, né, para o senhor lidar com suas questões lá em obras. Isso é suficiente? É pouco? É mais? Gostaria de ter mais? E fica quem ou além do necessitado? Até eu pedi um diagnóstico, eu assumi a secretaria essa semana, eu pedi um diagnóstico, um levantamento do que foi usado desse orçamento, o que não foi, para qual fim que foi destinado todo esse montante. Acredito que alguns departamentos ali, a gente precisaria de mais recursos, que seria na parte mesmo da drenagem urbana, que não foi contemplado muito recurso para essa área. A própria área de pavimentação, no que se diz a manutenção preventiva. Mas, enfim, a gente está com esse orçamento, a gente vai trabalhar, fazer mais com menos. Estamos conversando aqui na CBN nesta manhã, neste Café com a CBN, com o novo secretário municipal de obras de Foz do Iguaçu, Cristiano Fury de França. Vamos fazer agora uma separação de rede. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Na sequência também tem um comentário de Miriam Leitão aqui na rádio que toca notícia. Já na internet nós continuamos em cbnfoz.com.br com esta conversa, cujo trecho final será reproduzido também logo mais a partir das 10h50 da manhã no programa CBN Foz. 8h24, portanto, você que está no AM, continue agora com o Jornal da CBN. E na sequência, o comentário de Miriam Leitão na rádio que toca notícia. E aqui na internet, continuamos em cbnfoz.com.br. Passo novamente a palavra, Hélio Eduardo Lucas. Secretário, essa questão da Beira Rio ali, existe um projeto feito até pelo pessoal da UDC, o senhor se formou na UDC, deve conhecer bem, projeto de revitalização daquela Beira Rio. Uma obra pesadíssima que vai demandar muitos recursos, porque é longa, pesada. Ela está efetivamente nos planos de ser iniciada ou isso é mais para inglês ver? Eu acredito que ela é um ótimo projeto, a gente já avaliou, porém o município não comporta hoje financeiramente a execução dessa obra. Então a gente precisaria de parcerias aí do Ministério de âmbito federal. E aí cabe ao nosso prefeito a negociação, ele está buscando isso, mas para nós, como secretaria, ainda não, essa obra não está contemplada para ser executada. Quando o prefeito René Pereira anunciou as últimas mudanças no gabinete, inclusive a sua nomeação como secretário de obras, ele fez um anúncio também de uma nova secretaria, uma secretaria específica para a área de projetos. Isso vem auxiliar também este trabalho específico da Secretaria de Obras? Com certeza, ele vem tirar essa carga que está na Secretaria de Obras, que hoje a gente não consegue dar uma resposta tão exata como deveria ser. Então essa secretaria é criada para esses fins, para buscar recursos, apresentar novos projetos, porque o prefeito está cheio de projetos, ele quer que a cidade desenvolva, porém a gente vai necessitar de recursos tanto do âmbito federal como do âmbito estadual, e isso depende de projetos. Secretário Alexandre Fure de Cristiano Fure de França. Guardar bem esse nome. O senhor diga para nós uma coisa. Parece que um dos grandes problemas aqui no município está ligado à iluminação pública. Ali, especificamente na Beira Rio, e dizem até que bandidos que têm negócios escusos ali naquela região gostam. Tem hábito de atirar nas lâmpadas e neutralizá-las. Uhum. E como é que o senhor tem um diretor para cuidar da iluminação, né? Sim. Sabemos disso pela complexidade do assunto. Sim. Isso é fato? As pessoas chegam mesmo a danificar as luzes para praticar crimes? Olha, se é para praticar crimes, eu não posso afirmar, mas que eles realmente fazem, retiram e atrapalham ali todo o sistema de iluminação, isso acontece mesmo, vandalismo. Até com relação à iluminação pública, nós tivemos recentemente a suspensão de uma licitação que seria feita pelo município para gerenciamento da área de iluminação pública. Como é que fica a situação agora? Vai ser feito um novo edital? Como é que está sendo planejado tudo isso? Esse sistema que foi montado, ele foi um sistema que foi com o próprio diretor e o pessoal do planejamento. Então foi apontado algumas possíveis falhas, assim, algum questionamento que poderia nos trazer futuramente problemas. Então o que a gente pensou nisso? Suspender, analisar, trazer para junto do parecer jurídico, todas as hipóteses, para que saia um processo legal, que não traga nem prejuízo nem para a população e nem para a administração. Ô, secretário, como é que está a questão do trânsito? Nós sabemos quem cuida do trânsito aqui, é o Instituto de Trânsito, Voz Trans. Eles que falam disso. Mas o senhor também, de uma certa forma, está intimamente ligado à questão, porque é obras que cuidam também da edificações das estradas, etc, etc. O trânsito, o Foz do Iguaçu, do jeito que está, a gente observa que a frota a cada dia aumenta mais de veículos, né? O sonho de todo cidadão é comprar um veículo. Sim. Tem família aí que tem 3-4 carros na casa. Sim. E vai enchendo, chega um ponto que começa a estrangular. Como é que o senhor vê essa questão das nossas vias públicas e com essa quantidade de veículos circulando? Realmente é um problema hoje a cidade de Foz do Iguaçu com esse trânsito. Existem já vários projetos em trâmite ali, como a duplicação da Felipe Vanche, o prolongamento da João Paulo II, a Andradina. Então existe já estão sendo pensados esses projetos, eles já estão em andamento, até a carga do Frostrans. E como eu falei, assim que vier e for aprovada, a Secretaria de Obras vai estar executando num prazo mais rápido possível. Quando falamos de obras viárias especificamente, durante muitos anos houve um foco até no trabalho na questão das vias centrais ou vias corredores aqui de Foz do Iguaçu, e nas últimas licitações, pelo menos, a gente tem observado uma atenção maior com relação aos bairros. Esse vai ser um dos focos quando se fala de obras viárias, melhorar um pouco a estrutura nos bairros de Foz do Iguaçu? Nos bairros, nos corredores turísticos. O problema é assim, que os bairros, pelo que se pode observar, foi esquecido por muito tempo. Então, se pensou muito só na região central, não que hoje tenha que esquecer, a gente tem que continuar trabalhando, pensando e dar mais condições também nos bairros. E é isso, essa é a proposta, os projetos são feitos tanto para os bairros como para a região central e como a prefeitura hoje não tem como marcar com toda a melhoria, o que for aprovado de recurso a gente vai estar aplicando. Secretário Cristiano, está em andamento uma grande recuperação das nossas vias públicas. E eu conversando com o prefeito um dia desse, ele até me falou, Luca, é um dos maiores programas de recuperação que nós estamos aplicando no município. E a gente, quem anda como o senhor acabou de falar, pelos bairros, observa realmente que tem fazendo várias melhorias, etc. Ali no Porto Belo mesmo, uma avenida, a principal avenida do Porto Belo, eu estive lá esse dia, foi totalmente asfaltada. De fato, esse programa é um dos maiores já realizados no município, ele está em andamento. Fale um pouquinho disso para nós. Hoje tá em andamento aí em torno de 10 milhões de recursos, onde foram contemplados vários bairros, ou seja, a maioria foram bairros esquecidos há muito tempo pela população, pela administração, que o prefeito conseguiu, foi feito um projeto a toque de caixa aí rápido, foi feito um esforço e a gente conseguiu esses 10 milhões que estão sendo aplicados, já tem aí bastante locais com pavimentação nova, porém ainda falta, ele deve estar executado em torno de 60%, ainda falta ainda uns 50%, então se já está mostrando, vai ter mais um percentual aí. E também já foi aprovado mais 3 milhões e 600 também para pavimentação de vias em bairros também. A gente sabe que esse trabalho especificamente ele precisa contar muito com o apoio da população, no sentido até de indicar obras, repassar necessidades, né, aquilo que precisa ser feito ali por parte da prefeitura, por parte dos demais órgãos. Para a pessoa que está nos ouvindo agora e que tem, inclusive, alguma indicação, algo para passar para a Secretaria, é possível? Há canais de contatos entre a Secretaria Municipal de Obras, a Prefeitura como um todo e a população? Sim, na verdade a gente pega a proposta, a gente analisa, verifica, tem os recursos que são carimbados, que nem esse recurso é para mobilidade urbana, então ele tem que ter uma justificativa, não é simplesmente na rua A ou B, ela tem que ter uma via que liga uma creche, uma escola, a via de ônibus, então assim, tem um estudo por trás também. É lógico que todo mundo quer que passe um asfalto na frente da sua casa, porém a gente tem que cuidar no fim do recurso. O recurso veio para mobilidade urbana, então a gente tem que trabalhar em cima disso, mas nada impede da gente estar estudando, levando junto ao prefeito, e assim que se possível a gente vai estar colocando na programação. Secretário, e essa questão dessas avenidas vicinais, mas não na área central, na área rural, que nós temos também, é pequena, mas temos uma área rural. E a gente vê aqui e acolá, quando chove muito, normalmente aqueles ônibus que transportam crianças para os colégios ficam atolados, etc e tal. O senhor está dando uma atenção também para essa questão? Sim, a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, como é difícil o recurso para essas áreas, a gente tenta, pelo menos, trabalhar no corretivo, com o nosso equipamento, com o nosso maquinário, e a gente vai dando suporte, lógico, que eu gostaria que melhorasse, mas, que nem já falei anteriormente, a gente depende de recurso, e para esse fim, tá difícil. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN, nesta sexta-feira, dia 23 de maio de 2014. Nosso convidado aqui, Cristiano Fury de França, o novo secretário municipal de obras na cidade de Foz do Iguaçu. Lucas, considerações a respeito da entrevista? Não, só agradecer ao secretário e sempre que se fizer necessário, o senhor nos procure para nós divulgarmos o trabalho da sua importante pasta. Desejo sucesso ao senhor. Obrigado. Entrevista que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br, também a partir das 10h50, um novo trecho desta conversa no programa CBN Foz. Café com a CBN volta na próxima sexta-feira.